Portação aberto com pentáculo vermelho. Se o médium traz e desce nessa casa, tenha medo. Contado com espíritos demoníacos perigosíssimos. Usando capuz preto de mago pra invocar espíritos. Costumam usar branco no centro que tu frequenta. Mas não se iluda com magia negra venda. Eles estão lá pra te mostrar uma solução. Mas farão de você cliente, não vá lá em vão. Cuidado com o conselho da Exu. Bomba gira é comandada por Kalunga. Pode vir essa vida, pois Kalunga é Exu de magia negra. Mas quem estuda já sabe quem é a feiticeira. Só tô alertando que confia em centros espíritas. Analise as energias, não só a casa física. É só um aviso pra quem ainda não tá ligado. Será governado, então tu será parasitado. Magia negra, com bruxaria, repleto de rituais, venda de almas, oferendas de sangue. Vai vendo. Vultus, luxuras amorosas, várias artes de quimbanda. Cuidado com quem te odeia, veja por onde anda. Pois o feitiço do zumbi é um dos piores que já vi. Crueldade espiritual humana pra destruir. Vou no cemitério pegar um punhado de terra pra cada pessoa que deseja ver na merda. A espalham por onde a sua vítima passa. No cotidiano é necessário pra sua desgraça. Depois pegam em um túmulo algumas pedras, jogam na casa da pessoa pra adoecer ela. Mas é um feitiço de morte, ela vai adoecendo conforme o tempo vai passando. Tá emagrecendo, daí surgiu o nome de feitiço do zumbi. A pessoa emagrece até morrer e sumir. Os amaldiçoados terão pouco tempo de vida, esse é o submundo que deixa a sua alma perdida. Magia negra, com o que? Bruxaria, com o que? Com feitiços, luxúria.